Estamos também em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Visite-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. Segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Para todos, aqui damos início a mais um Portugal de Lés a Lés. Como sempre, está aqui deste lado Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta este programa. Estamos para vos fazer companhia durante 120 minutos, mais uma vez. Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta e faz a parte técnica de Portugal de Lés a Lés todos os dias da semana. Passamos na Rádio Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 até às 16. E em parceria com a Rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã. Pois é, então, meus amigos, vamos começar com os Madre Deus e o tema Guitarra. Hoje, depois, passa por cá a Anabela e a seguir às 12, ok? Eu volto a seguir às 12 para trazer um café mais de cima. Thank you. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. Olá, meus amigos, então já passam 15 minutos depois do início do programa de Portugal do Les a Les. Os primeiros sons que passaram aqui por este programa hoje foram de Madre Deus com guitarra, depois Anabela com Asas de Vento e, por fim, As Doce é Demais. Pois bem, meus amigos, quero vos lembrar então que temos dois endereços de e-mail. Um para mim, para narciso.ondanacional@gmail.com, narciso.ondanacional@gmail.com. Se o quiserem fazer para o da Rádio Onda Nacional, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com, radio.ondanacional@gmail.com. Este endereço serve para correio e também para o MSN. Se quiserem adicionar o nosso contacto para o Skype, façam-no para radio.ondanacional. O Skype, radio.ondanacional. E como nós estamos cá, além de vos dar estas informações da nossa rádio, temos por obrigação de vos passar música também. E mais que obrigação, de vos agradar. Vamos continuar e agora vamos passar a ouvir a Tuna Académica do Orfeão do Porto e Amores de Estudante. Depois da Tuna vem Brigada Vitor Jara e a Ronda dos Quatro Caminhos a seguir, ok? Depois eu volto. Até já. Como as rosas de um dia, os amores de um estudante que o vento logo levou. Pétalas emurchecidas levam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudante são como asas da andorinha, enquanto dura o verão. Palpitam sonhos instantes, aninhadas nos beirais do palácio da ilusão. Thank you.

Portugal, de Les a Les. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Olá amigos, então já estamos a dobrar a primeira meia hora. Este é o programa que vos faz companhia no início da tarde, de segunda a sexta-feira, ou então no início da manhã, também de segunda a sexta-feira, conforme a rádio que esteja a ouvir. Se nos ouvirem, nós que somos a rádio preferência da web Rádio Onda Nacional, que estamos em www.ondanacional.com. Estamos da parte tarde. Temos um protocolo com a Antena Web e passarei por lá de manhã das 8 às 10 da manhã na Rádio Antena Web, que emite em www.radioantenaweb.info. Então ouvimos a tona do Orfeão Académico do Porto com Amor de Estudante, depois

Estamos também em radioondanacional.blogspot.com. Pois é, meus amigos, então os últimos sons a passar aqui por Portugal de Les a Les foram Carlos do Carmo com o tema Os Putos, depois Fernando Ferrinha com o Fado das Trincheiras e, por fim, Lenita Janel com São João Bonito. Vamos continuar com o Fado e vamos ficar com António Pinto Basto e o Fado do Roseiral. A seguir, Tanisha e depois Carlos Alberto Muniz. Eu continuo-vos a fazer companhia até perto das 16 horas, antes com o sinal horário pelo meio das 15. Até já! Poema de Manuel de Andrade. Música de Fernando Pinto Coelho, Fado do Roseiral. Vêm ali os meus sonhos, as rosas riem para mim. O teu rosto vive ainda dentro da rosa mais linda das rosas do meu jardim. Viva ali por todo o dia esse amor que me fugia no teu riso sem igual. Para o mundo e para a vida, na paisagem recolhida do meu lindo e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar assim é triste de amar um dia de felicidade. Que o céu tem.

guitarra às costas e uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, sem laços que me prendam ou me impeçam de voar. Viver vida sem esperança, viver morte sem morrer, ver nos olhos de criança a vontade de crescer, ver nos olhos de criança a vontade de crescer. Thank you.

E eu juro que te faço ser feliz no meu abraço e nos beijos infinitos que ainda guardo para ti. A verdade do amor só a vi por te perder, por partir o coração. Nunca eu vou esquecer aquilo que perdi. Nunca eu vou deixar de te querer a ti. Nunca tu vais saber o que é sofrer assim. É grande a dor do amor e não tem fim. www.facebook.com/Onda Nacional. Para ficarmos mais perto. www.facebook.com/Onda Nacional. Para ficarmos mais perto. Estamos a 20 minutos do fim de Portugal de Les a Les de hoje. Agora continuamos, ouvimos Lara Lee com Cansaço Desejado, depois Paulo de Carvalho com Uma Cantiga de Amor e por fim Miguel e André Nunca. Nunca dizem eles. Agora vamos ficar com os Delfins e o tema O Teu Nome, a seguir Cátia Guerreiro e depois Acreditar com Rodrigo Nádia. Esta é a vossa rádio de preferência da web. Somos Onda Nacional, o seu nome. Passem pelo nosso blog, estamos em radioondanacional.blogspot.com. Consultem a nossa programação, pelo menos. Fiquem a saber quais os locutores que cá trabalham. Thank you. chão charneca semente, brisa a correr ligeira. Sou água fresca a correr na fonte, sou rosada roseira. Sou o cheiro das flores, fé do meu pensamento, filha de amores, irmã das dores. Sou mãe do sofrimento. Tenho no peito um pássaro encarnado que anda sem jeito a minha mamãe. Tenho no peito um pássaro encarnado que anda sem jeito a minha mamãe. Bem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar. sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. Foi o chão que deu uvas, alguém disse. Mas porém colhe-se o trigo, faz-se o pão. E se ouvimos os contos de um tinto velho, ai, bebemos a saudade. Tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. Portugal, de Les Alex. E vem o dia em que dobramos nossos carros da Roca a São Vicente em boas praias, e de poder vaguear com as ondas. Ai, saudades do futuro. Há sempre alguém que nos diz, tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Agora que estamos a 8 minutos do finalzinho deste programa, os últimos sons que passaram por cá até agora foram elas. Os Delfins com o tema O Teu Nome, depois Cati Guerreiro com Asas de Vento e por fim Acreditar com Rodrigo e Nádia. Pois é, meus amigos, agora que já estamos mesmo no finalzinho do programa de hoje, Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta este programa, despede-se de todos. Vamos ficar com mais duas músicas até ao fim. Agora vai começar com Teresa Salgueiro e José Carreira com o tema Haja o que houver. Depois temos Os Cabeças no Ar com Hora de Acordar. É por aqui que vamos ficar. Despeço-me até ao próximo programa. Por hoje está concluído. Adeus, até à primeira. casa me chama. O que eu dava por ficar mais meia hora na cama, mas é hora de acordar, é hora de acordar. É hora de avalar, 6 quilos pesa a sacola, é o peso da instrução. Chego tabula rasa à escola, saio de lá cidadão. É hora de avalar, é hora de avalar. Onda Nacional, a melhor companhia. Quem me dera ir à escola num feliz passo ligeiro, e não com o ar de quem vai para a cadeira do barbeiro. Quem me dera ir à escola num feliz passo ligeiro. Quem me dera perguntar sem ter medo de errar. Será o sol uma gema de um ovo por estrelar? Quem me resolve o problema? Que é hora de acordar, que é hora de acordar. Quem me dera estar na sala como quando estou lá fora, onde tudo me interessa e o tempo não tem.